Seu polícia, é que eu me separei recentemente. De paixão eu tô doente. Será que você me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som. Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar. Vai, vai, vai! Me afogando no álcool, o som do carro no talo. Mande a multa que eu vou pagar. Mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mato, coração em pedaço. Que eu me separei recentemente. De paixão eu tô doente. Será que você me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som. Mas